Chegou! A banda das mulheres independente. Não esqueça esse nome, O Hit. É assim, ó. Oi! Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô imaginando o que ela faz com a raba. Tô observando o que você faz com a raba. Fique imaginando o que você faz. Oi! Senta concentrada, né? Fica concentrada. Senta concentrada. Isso, mulher. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. De longe chamando a atenção. Tô num bailão com um copo na mão. A novinha tá de longe, tá chamando a atenção. Tô num bailão com um copo na mão. A novinha tá de longe, tá chamando a atenção. Tô num bailão com um copo na mão. A novinha tá de longe, vai, vai, vai, vai no bailão.